X-ray Bravo, prossiga. Para a posição 11, para a posição 14. Max é Bravo, autorizado, reporta cá. Bom dia, Romano 73, autorização, tá, Guarulhos 360. O Romano 73, Guarulhos, autorizado. Via Pesolano 0, nível de voo 360, saída da EL, transição ótima com primeira curva direita, transponder 5002. Estimativa, autorizou 360 com 4 lá, recolha 10, curva direita, saiu do Israel, meio da morte, pá. Vai a 3210. Transponder 5002, vamos lá, 173. O 173, correto, reporte e pronto, puxa. Vai chamar. Salvador, é o TAM 3520, na posição 3, para Aracaju, com a informação Charlie, perdão, com a informação Echo, pronto para cópia. TAM 3520, autorizado Aracaju, nível 190, sai da Puca, transição Caju, com curva esquerda, base de decolagem, transponda 5003. Responda 5003, autorizado Aracaju, nível 190, saída Puca, transição Aju, curva esquerda por decolagem, também 520. Transição Caju, escreve Alfa Romeo, uniforme, porta puxa, TAM 3520. Transição Caju, TAM 3520, confirma a outra informação? Desconsidero. Ok, 3520. bom dia, tá 3816. Tá, 3816, bom dia, aciona identificação, desça para 2000 pés, o ajuste no 020 via chegada Mari. 2000, no 020 via chegada Mari, da 3816. Dan 3520 na escuta. Codifica saída Conde, mantendo curva à esquerda. Saída Conde, curva à esquerda, Dan 3520. Para posto na MF-10. 1973 autorizado, senhor pronto para ataque. Só ataque, senhor 1973. Solo Salvador, muito bom dia. É o Azul 4217, portão 8, com a AF, autorização Campinas. Azul 4217, está autorizado Campinas, nível 300, decola 310, a curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via preso Luna 0. O bar via preso Luna 6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5011. Autorizado Campinas, 300, rota do plano de voo, decola 1-0, perfil da El, lei da morte. Interceptor, perfil 1-6, Bravo Hotel Zulu, prossegue rota do plano de voo. Salvador 1-2-0-8, 5-0, 1-9, transponder, azul 4-2-1-7. 4-2-1-7, contagiamento está correto, é pronto, pushback, saneamento. Reforçarei 4-2-1-7. Autorizado final LSX Rita 3216. Solo Azul 4217, portão 8, pushback acionamento. Azul 4217 na 8, aguarda pushback acionamento. Quadrado, 17. Para o táxi 1973, 184 a bordo, 4 horas, Antônio Galeão. No 173, está autorizado o táxi, a partir 1, táxi é Índia, contrário pista no 0, chimitor em Salvador em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 020. 620, ajustado, conseguindo para o táxi, da posse 0895, uma boa noite, 1973. Azul 4217, após o processo do Boeing da Gol, retaguarda, está autorizado. Pushback, acionamento, mando pronto para o táxi. Faz o Boeing da Gol, autorizado para o acionamento, reportaremos o táxi 4217. noite, eu vou no 73, qual posso dar? Por 173, autorizado a alinhar e decolar. Visto no 0, vento 180 graus, 069. Ativa a linha, qual posso dar? Já vou no 73. Solo azul 4217 para o táxi, 108 a bordo, 4 horas e 20, voltando a Ribeirão. Foto 217, autorizado táxi via parte 1, táxi em Índia, constar pistola 0, time torre 11895, posição 020. Grato, bom voo. Tá, 3816, passa Duna, complete final LS, chame a torre 11895. 895, obrigado. Tá 38 no meia, passando o Índia-Serra. 38 no meia, bom dia. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 07. Autorizado pouso do 10, tá 38 no meia. De voo 360, após 2000, voo Leda. Após 2000, Leda, voo 973, vou dar autorização de morte lá. Tarde. Sapatango, uísque, antiniforme, acione identificação, desça para 2000 pés, o ajuste no 020 via chegada mar.